Ventuno 20 graus 7 nós, pouso autorizado, pista na 0, gol na 0 na verde. Ele repouso na 1 0, gol na 0 na verde. 62 na 10. Não entendi quem chamou. É o Xanã 62 na 10, antes do acidente. Xanã 62, 12, dê passagem a uma TR que sai do pátio, após seguir até a Força 62. Após uma TR segue para o 62 na 10. Guardião, frequência livre, igual. Azul 4959, quanto espero fazer? 4959, autorizando a linha Matheus, estou na 0. Matheus, na 0, azul 4959. Salvador, Gal Zero 2 4, turn around the gate, then India, come back and hold the point. Turn 8104. Okay, turn around the gate and taxi India. We'll call you back when you're ready after 024, can you join 0 1 1 1 Gol no 098. Seu solo foi 03. Taxi de alfa na minha escuta, repassem antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 024, how many people on board are there? Just a second, 4959, 3 alfa, linha área de decolar, vento 120 graus, 7 nós. E decolagem em 10 azul, 4959. 1959 de Clou 05, chame 120 decimal 8 com voo. Obrigado, boa noite, 1208 Salvador Azul 4959. Boa 098, siga em frente, Juliette Portão 5. Juliette Portão 5, 098. Salvador, Portugal Zero, tu fogo, mas enquanto não chama. Portugal Zero, tu fogo, aqui, line up and take off from 10, wind 120 degrees, 08 knots. Zero, line up and take off from 10, Portugal Zero, tu fogo. Alpha 024, have a net 1-1, contact 120.8, good flight. 120.8, FGL 024, obrigado, boa noite. Chegou no 354, boa noite, está estabilizado. Voo no 354, boa, avistado, vento no 20 graus, 7 nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre na 10, voo no 354. Salvador, boa noite, voo no 354, estabilizado, LSD, Whisky, pista 1-0. No 354, já tem um pouso autorizado, vento no 20 graus, 79, pista 1-0. Desculpe, é um passado, pouso autorizado 1-0, voo no 354. 04, sala Zona 7, diga via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, até o 2534, boa noite, final de 8, milhas visual. Boa noite, Azul 2534, vento 90 graus, com 8 nós, estamos autorizados, pista na 0. E pôs na 0, Azul 2534. 2534, solo 23. Siga via Alfa e Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3, na sua escuta, 2534. Salvador, boa noite, Sinal 3152. Boa noite, Sinal 3152, avistado, vento 90 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista 1 na 0. Autorizado, pouso 9 na 0, 3152. agora, Brão. Tu solo foi a 09, siga via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, então, 3, 1, segura. Qual portão 3, 1, 3? Tu siga. Confirmar o portão de novo. 2222, estabilizado 8 milhas. Boa noite, passarela 2222, vento 120 graus, não é pouso autorizado. Pistão na zero. Livre de pouso, confirme só o vento, gentileza? 120 com 8. Obrigado. Comandou, tá 3152, só pra confirmar, o 09 arremota no 3. 09. A empresa tá esperando lá no 3. A infra aero não sinalizou portão 9. Fique atento ao balizador no 9. Ok, então vamos pro 0 lá. Controle Salvador, boa noite, o Avianca Alfa Vito Papá. Alfa Vito Papá, boa, prossiga. Alfa Vito Papá para reboque, na posição 3 do pátio 1 para pátio 3, posição 5R. Autorizado, pushback reboque, Alfa Vito Papá. Chame para iniciar o deslocamento. Ok, chamará Alfa Vito Papá. sua vida para estar aguardando a instrução aqui para continuar na mão. Nossa Vitor, papai, inicie o reboque, porém fique atento ao passarelo que vai parquear na posição 3-1000, ok? De passagem ao passarelo que vai ingressar na posição 3-1000, quando no pátio 3. Ok. Oi, Salvador, é o gol 098, formação Bravo, autorização São Gonçalo da Praia. Turma 098, boa, prepara a saída, PUC, aguarde chamada. PUC aguardando, 098. Passaria do 2222, siga via Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 3-1000. Alfa Kilo, posição 3-1000, posição no Pátio 3. Salvador, boa noite, o Janela 6074. Estamos na minha LS. Continua 6074, vento no 30 grau 79, pouso autorizado, está na base. Controle Alfa Vitor Papá, reboque finalizado. Boa noite, obrigado. Gente, Alfa Vitor Papá, mantenha a escuta, aguarde instruções. Alfa Vitor Papá, finalizando o reboque. Tô ciente, ainda vou precisar falar contigo. O infraero está nos sinalizando aqui a respeito de alguma informação, mantenha a escuta. Ok. Solo aos 4 horas, libera direito, siga via Alfa Kilo, pote 3, quando lá tenta sinalizar, posição no Lima. Alfa, Pátio 3, posição de mão sinalinha 074. Alfa, Vita, para passar frequência livre. Se quer atento, um sinalizador que deve lhe dar alguma informação no solo. Alfa, Vita, paciente. 098, cópia? 098. Autorizado, Serra Brava, Serra Golfo, nível 370. Recorda pista 1-0, saída Puca, transição de Bar. Interceptor informe Zulu 1-0 e sai conforme rota. Controle 120, decimal 8, transporta 5163. Aqui autorizado 370, coloca 1-0. Puca de Bar, Zulu 1-0, 5163. Controle 120, decimal 8. Bom, 1098, correto cotidianamente, embora de back somente. Salvador, papapá, Mike de Serra. Mike de Serra, boa, prossiga. Estabilizou no localizador da 1-0. Dá mais 2 milhas para o inferno. Quente, Mike de Serra, avistado. Vento 90 graus, 7 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Vivo, pouso, pista 1-0, Mike de Serra. Segue para qual parte depois? Vai para geral. Gente. Se tiver espaço, preferia no 5 ali. Maravilha, será? Trato. Pushback, acionamento, Gol 1098. Tá, acionando táxi, Gol 1098. Chama lá, táxi, 1098. VA para o solo, vai livrar na Echo. Se o solo for aos 47, siga via Alfa, chame antes da Juliette para cruzar o pátio principal. Você consegue na Alfa e vai chamar antes da Juliette para cruzar o pátio principal. O táxi é o voo 9098, está com 962 e 40, altera na pior. Voo 9098, siga via ainda, chama no ponto de espera. Pronto, ajuste no 094. Ainda chama na 104. Mike India Serra, conhece o aeródromo? Afirmo, conhece. Antônio, pátio principal, os gates. Chame na Taxi Lima. Chame os gates, não importa na Lima. Chama na Lima. Ponto para a Índia, eu vou 098 para lá. Vamos 098, autorizado, linha área de colar. Pista 10, vento 120 graus, 8 nós. Cuidado, a linha área de colar. Vamos 0, vou 098. Xi via pista 35, ingresso Lima, cabeceira 35, informe livrando no pátio 5 à primeira esquerda. 354, chamou? Gente, só um minuto pra copiar no 354. 098, picou 52, chamando 20, deixa uma 8, bom voo. 208, obrigado, bom feriado pra vocês aí, até a próxima. Máquina Serra, frequência livre, boa noite. Salvador Azul 2940, sinal estabilizado. Boa noite, Azul 2940, vento 1-0 graus, 8-9, pouso autorizado. Autorizado, pouso azul 2940. Lula 34, copia. Tá. Lula 354. Poderia confirmar o vento para o 2940? 1-0 graus, 08 graus. 1-0 com 8 graus. Lhe chamei, tá pronto pra cópia? Pronto, com a 34. Tá pronto. Autorizado Aracaju 230, já colou da pista 10, saída Pucajamo, Jamo direto. Controle 120, décima 8, transponda 5165. Agora se escuta 9089. Azul 2940, Solo 57, chega via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, 2940. Azul 9089, copia? 9089, copia. 340 com cinza autorizada, na cor da pista 10, saída Arboruna, transição Elefa. Depois Elefa Tozop, uniforme Zulu 21, conforme rota. Controle 1208, transporte 5161. Azul 9089 com cinza 34010, Elefa, aliás, Arboruna, Elefa Tozop, depois Zulu 21, autoplano. Azul 5161 no controle 208, Azul 9089. Correto 9089, chame para pushback acionamento nesta. Chamar 989. Solo Salvador, apenas para informação, a pista está seca. Está seca, eu só tinha passado pista molhada para 2940. Manda Azul 2940. Foi o quê? Não lembro de ter informado pista molhada não. Inclusive, não tá chovendo faz tempo. Tá, ok, 2940, só para confirmar que tava seco. Choveu, hein? Foi a torre ou foi o controle que ele pagou pista molhada? Foi a torre, né? Beleza? Não. Então tranquilo, após o gol, siga para o pole position, portão 1, boa noite. Após o gol, portão 1, 2940, tudo para mais que você quebrando, não importa, falou. Oi, Salvador, boa noite, 1045, LS, pista 1-0.